O município de Uberlândia terá duas clínicas destinadas ao atendimento de animais abandonados e vítimas de maus tratos. O Ministério Público de Minas Gerais destinou recursos de infrações ambientais para a construção dos espaços. O promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Uberlândia, Breno Lintz, explica como esses recursos foram utilizados. Pessoas que são multadas em virtude de infringir questões ambientais geram a obrigação de indenizar. Essa indenização é que é a chamada medida compensatória. Essa medida compensatória é proposta para aqueles indivíduos e eles concordando, normalmente ela se compõe de uma restauração do dano que ele causou e ainda um valor econômico destinado a entidades que são ligadas a questões ambientais. A primeira clínica já está pronta e deve iniciar os atendimentos no próximo mês. O espaço será destinado para a castração de animais e tem a expectativa de esterilizar 20 por dia. A segunda clínica ainda está sendo planejada, mas a previsão é que fique pronta em junho de 2021. Nela será construído um canil com capacidade de abrigar cerca de 250 animais de várias espécies. O objetivo do espaço é cuidar de animais debilitados e em situações especiais, que forem recuperados por bombeiros e policiais militares. De acordo com Breno Lintz, existem cerca de 30 mil animais abandonados na cidade. Ele ressalta a importância das clínicas. Justamente para que possa diminuir o animal abandonado, o animal de rua. Se a gente tiver 3 milhões e meio para fazer todas as esterilizações que a gente precisava, em 5 anos Uberlândia não tinha mais animal na rua. Os espaços vão contar com doações de outras clínicas e cidadãos para se equipar. Entre os materiais necessários estão instrumentos e mesas cirúrgicas, máquina de lavar e geladeira. Do Ministério Público de Minas Gerais, Giovanna Maldini.